Boa Nova, palavra de vida, com o teólogo, o professor José Ramos Mendes. Estimadas e estimados ouvintes da Rádio Boa Nova, as minhas saudações amigas em Cristo Nosso Salvador. Celebramos neste fim de semana a liturgia do quinto domingo da Quaresma e é sobre as leituras bíblicas propostas para este domingo que hoje vamos refletir. No passado domingo, se ainda estamos lembrados, vimos como Deus está presente na história humana, não nos abandonando à nossa sorte por mais dura e difícil que nos pareça. Através de sucessivas alianças com a mulher e o homem, ele vem conduzindo ao longo dos tempos a nossa caminhada até à nova e definitiva aliança realizada em e por Jesus Cristo, e através dele tem continuado fiel a essa mesma aliança. Pois Jesus se faz nosso caminho, nossa verdade, nossa vida. Por isso é pertinente o pedido dos gentios de que nos fala o Evangelho de hoje. Queremos ver Jesus. Era a preocupação deste grupo de pessoas que não pertenciam ao povo judeu. Ver Jesus. Ver Jesus deve ser também a aspiração e o desejo de todos nós. E ver aqui é conhecer, aceitar e seguir Jesus. Mas olhemos com maior detalhe cada uma das leituras e o salmo responsorial propostos para este domingo. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. Este profeta viveu num dos períodos mais conturbados da história do povo de Israel, o período do cativeiro da Babilónia, e mostra como Deus é fiel às promessas para com o seu povo. Embora este o tenha esquecido e se tenha voltado para os deuses pagãos, Deus continua fiel. Desta primeira leitura merecem especial destaque as seguintes passagens que eu sublinho. Virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Judá uma aliança nova. Não será como a aliança que firmei com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os retirar da terra do Egito. Aliança que eles violaram. Esta é que vai ser a aliança que hei de estabelecer com a casa de Israel. Hei de pôr-lhes a minha lei no íntimo da alma e gravar-lhe-ei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Hei de perdoar-lhes os pecados e não mais recordarei as suas faltas. Temos aqui aquilo que é o essencial na nossa relação com Deus. Estarmos confiantes na aliança que Ele estabelece e termos esta segurança e esta certeza. De facto, ao longo de toda a história da salvação, Deus, para levar os homens e as mulheres a estabelecerem com Ele relações pessoais de amizade, foi concluindo alianças com o povo de Israel através de homens extraordinários que servem de mediadores. Eram, porém, alianças provisórias. preparavam e conduziam a uma aliança nova, definitiva, universal, que pela primeira vez o profeta Jeremias anuncia ao povo de Deus. Sublinhamos e volto a sublinhar: hei de pôr-lhes a minha lei no íntimo da alma e gravar-lhe-ei no coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E Deus é fiel ao seu povo. O salmo responsorial deste domingo é o salmo rezado pelo profeta, pelo rei David, queria dizer, depois do pecado que cometeu. Composto pelo rei David, após cometido o seu pecado, todo ele, este salmo responsorial, é um reconhecimento e um pedido de perdão por esse mesmo pecado. É a oração dos corações penitentes. No refrão, rezamos ou cantamos: dai-me, Senhor, um coração puro. É o Salmo 50. Um salmo que devia andar na boca de todos nós, não apenas neste tempo da quaresma, tempo propício para o arrependimento, mas ao longo de todos os dias do ano. Porque todos estamos sujeitos a ofender a Deus e aos irmãos, seja qual for o dia do ano. Que do nosso coração brote sempre então este pedido: dai-me, Senhor, um coração puro. A segunda leitura é um excerto da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 7 a 9. Este pequeno excerto insere-se no capítulo 5 desta carta, onde Jesus é referenciado como o sumo e eterno sacerdote que intermedia junto de Deus em favor dos homens e das mulheres e lhes perdoa os pecados em ordem à nossa salvação alcançada pela sua paixão, morte e ressurreição. Vale a pena destacar algumas passagens. A leitura é curta, é um pequeno excerto, como disse. Cristo, diz a carta aos Hebreus, dirigiu preces e súplicas com um forte brado e com lágrimas àquele que o podia livrar da morte. Apesar de ser filho, aprendeu de quanto sofrera o que é obedecer. E quando atingiu a sua plenitude, tornou-se para todos aqueles que lhe obedecem causa de salvação eterna. Há aqui, nesta leitura, uma clara alusão às orações de Jesus no Monte das Oliveiras, na hora da sua agonia. Agonia que antecedeu o seu julgamento. Efetivamente, é Ele, Jesus, quem ainda hoje nos pode conduzir à comunhão perfeita com Deus, porque se tornou causa da salvação eterna para todos. Para todos os que sofrem, para os que não encontram a explicação para as dores do homem, para aqueles que se angustiam com os acontecimentos e eventos do dia-a-dia, para todos. Realmente, Jesus não se contentou em mostrar-nos o caminho. Foi Ele mesmo, melhor dizendo, é Ele mesmo caminho pelo qual podemos chegar à verdadeira vida. Ele é a nova aliança, onde Deus e o homem se encontram. Deus, compartilhando a nossa condição humana para nos fazer participantes da sua natureza divina, tornou-se também, pela encarnação, um de nós. Como homem, Jesus assume o sofrimento humano, divinizando-o. A terceira leitura é do Evangelho de São João, capítulo 12, versículos 20 a 33. Podemos dividir o Evangelho de hoje, deste domingo, em duas partes distintas. A primeira fala-nos do desejo daquele grupo de gentios que já referenciámos, e gentios, volto a repetir, eram todos aqueles que não eram judeus, em quererem ver Jesus. Vejamos então o que diz o evangelista João. Naquele tempo havia alguns gentios que foram ter com Filipe, que era de Betsaida da Galileia, Filipe aqui é o apóstolo Filipe, e fizeram-lhe este pedido: Senhor, nós queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo aos outros apóstolos, que por sua vez o disseram a Jesus. E então Jesus tomou a palavra e disse-lhes: Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Este é o sentido da primeira parte. Alguém que quer ver ansiosamente Jesus. Alguém que quer aproximar-se a todo o custo de Jesus. Jesus ouve o pedido que lhe é feito. Não diz: estou aqui, podeis falar comigo. Jesus diz-lhe o modo como iria morrer. Aquilo para que vier ao mundo, exatamente para sofrer, ser julgado, ser morto, sepultado e ressuscitar. E esta é a segunda parte. Aliás, esta segunda parte insiste na mensagem que encontramos na segunda leitura. Mas, na segunda leitura, é o autor da carta aos Hebreus a falar. Agora, aqui no Evangelho, é o próprio Jesus a referir-se à sua paixão, morte e ressurreição, aproveitando para esclarecer o que significa ser seus discípulos. Como dizia, ele diz que se o grão de trigo caído à terra não morrer, não dá fruto, mas se ele morrer, dará muito fruto. E continua: quem tem amor à vida, perde-a, e quem detesta a sua neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém estiver ao meu serviço, que me siga. E onde eu estiver, aí estará ele também. E agora, prepassa pela alma, pelo Espírito de Jesus, as angústias da morte. Podemos ler neste Evangelho: a minha alma está perturbada, e que hei de dizer: Pai, salva-me desta hora. Mas por causa disto é que eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. A concluir, é bom lembrar que para seguir Jesus, também nós temos que ser como o grão de trigo. Isto é, desprezar a nossa vida não no sentido de a pôr de parte, não no sentido de não estarmos atentos e vigilantes àquilo que inclusive é necessário para a nossa felicidade no mundo. Mas não podemos estar apegados de tal maneira à vida que deixemos de parte a verdadeira vida, aquela que se projeta na eternidade. Ser discípulo de Cristo é segui-lo, vê-lo, conhecê-lo, por ter parte com Ele. Quem quiser ser discípulo, há de viver como Ele, sofrer como Ele, para ser como Ele, glorificado. E aqui encontramos alguns paradoxos, amigos ouvintes. Quem quiser guardar a vida para si, perde-a. Não vive uma vida verdadeiramente humana. Aqui está o primeiro paradoxo. O segundo paradoxo: quem der a vida pelos irmãos, quem a perder voluntariamente, esse é que vive. São, de facto, paradoxos, mas são realidades segundo as quais temos que pautar a nossa vida, como disse, para que os frutos da salvação, realizada por Jesus e em Jesus sejam aplicados a todos. A concluir, é bom lembrar o final do Evangelho de hoje, que refere as palavras do próprio Jesus. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Efetivamente, levantado na cruz, Jesus é bem visível. Por isso, não será difícil encontrá-lo, segui-lo e vivê-lo. É isso que importa, não apenas nesta quaresma se aproxima do seu termo, depois, com toda a intensidade, na Semana Santa, mas ao longo de todo o ano. Amigos ouvintes, obrigado por me teres escutado. Despeço-me com amizade até ao próximo programa. E que a bênção e a paz de Deus fiquem convosco e vos acompanhem ao longo de toda a semana. Boa Nova, palavra de vida, com o teólogo, o professor José Ramos Mendes.